É já nestes dias 25 e 26 de maio que Oliveira do Hospital se prepara para um dia diferente, chama-se Viver África. É uma iniciativa do grupo da Comunidade de Alunos Palopes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. É então uma iniciativa destes alunos dirigida a toda a comunidade. Comigo tenho três desses alunos, Marionel Nascimento, Adler Vera Cruz e Cátia Monteiro. Sejam bem-vindos à Rádio Boa Nova. É preciso perceber que iniciativa é esta, este Dia Internacional da África, que tem sob mote Viver África. É isso que de facto vocês querem, Adler? É esta a ideia, que Oliveira do Hospital possa viver a África, possa sentir as vossas experiências? Sim, com certeza. Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes. Viver a África, nesse termo que nós queremos utilizar na nossa atividade, é basicamente comemorar o Dia da África em Oliveira do Hospital. Visto que nós aqui temos muita comunidade, principalmente de São Tomé, Cabo Verde, Angola e Guiné, vamos usar essa atividade como uma maneira de viver África estando em Portugal, mas recordando a nossa convivência, a África em si. Portanto, falas de que existe uma grande comunidade, sobretudo de estudantes, não sim, é? Sim, sim. Portanto, há uma grande comunidade em Oliveira do Hospital. Isto é também uma forma, Marionel, de poderem matar saudades da vossa África? Sim, sim, até porque, antes de mais, boa tarde aos ouvintes, até porque nós, antes de virmos cá para Oliveira do Hospital, em São Tomé, por exemplo, na minha escola, comemorávamos essa data, fazíamos atividades parecidas a essas que estamos a fazer, então nós tentamos trazer um pouco de África para Oliveira e tentamos acolher ao máximo o público, é o que nós vamos tentar fazer nesses dois dias, para eles poderem viver e sentir África, como acabamos de dizer. Muito bem, Cátia, e esta não é a primeira vez que acontece este dia, a comemoração deste dia em Oliveira do Hospital, pelo que sei, já é o terceiro ano. Impõe-se em cada ano que vocês, comunidade dos Palopes deste O, realizem esta iniciativa? Sim, boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. É a terceira vez, sim senhora, que realizamos esse tipo de atividade cá. No primeiro ano foi o que foi uma coisa inesperada, porque houve uma adesão muito grande da parte da população do Oliveira do Hospital, que foi um gesto muito bonito. Nós não esperávamos ter tanta gente assim. E no segundo ano também houve uma grande participação da comunidade. E assim estamos, ou seja, anos após anos vamos ganhando uma experiência, fazendo as coisas mais de melhor forma, e também por a comunidade, a cada ano que passa a ter estado a aumentar mais, porque recordando o ano 2010, quando eu cá cheguei, éramos por volta de 10, 12. Sim, e hoje já temos uma comunidade grande de quase 30 alunos do Palopes, e se calhar próximo ano haverá mais. Essa festa não vai parar, porque vai continuar sempre, vamos aperfeiçoando com o passar do tempo, vamos mostrar o que é a nossa cultura, a nossa África, a nossa história, porque o 25 de maio para nós é uma data muito importante, por ser precisamente a 25 de maio de 1963, que, 73, desculpa, que se criou a Organização do Continente, da Organização do Continente Africano. E ao 25 de maio de 1972 é que foi consagrado pela ONU como o Dia da África, e comemoramos esse dia como o Dia da Liberdade. Foi o dia que nós... Como é que eu posso dizer? A vossa independência, quase, sim, sim, podemos, foi dia, podemos sim, falar foi assim. Foi o dia que conquistamos a nossa independência. Sim. Portanto, o Marionel já tinha dito que também quando estava lá comemoravam esta data, portanto também importa que vocês por cá continuem a assinalar. Cátia, estás cá desde o ano de 2010, ou seja, há já 8 anos que estás em Oliveira do Hospital. Sim, sim. Queres partilhar connosco como é que têm sido as tuas vivências por cá, como é que foi chegares, como é que foi a recepção das gentes de Oliveira, no que toca à tua experiência? É muito boa. Eu praticamente me tornei mulher cá, porque eu ainda vim um pouco pequenita. E pronto, vim cá para a Eptoliva, para o curso profissional, fiz design cá na Eptoliva, no ano 2010, 2013. Depois entrei para a Estigó, mas no ano, falando principalmente do primeiro ano que eu cá cheguei, que foi considerado o pior ano, não é? Que é o ano da adaptação. Sim, senhora, o frio, saímos de uma terra quente para cá, e depois eu cheguei já em finais de outubro, já estava perto do inverno. Apanhei, foi o que mais que te custou, assim, Cátia? Mas graças a Deus, os professores, os colegas, fomos muito bem recebidos, muito bem adaptámos, entramos muito cedo, porque a forma como fomos recebidos também, houve muita ajuda pela parte dos professores, dos colegas, já que me dá toda a Oliveira do hospital. Ok, que era um meio diferente, que não estávamos habituados, mas olha, eu agora sinto-me a Oliveira como se eu estivesse em minha casa. Sentes-te em casa. Assim, e pensas ficar por cá até? Eu não fico por uma razão simples, porque aqui também não há muitas oportunidades para nós, principalmente a... Mas pensas regressar? Pensas regressar à África? A África propriamente não, mas para outras partes, a não ser Oliveira. Oliveira não tem. Se houvesse empregabilidade, se calhar até faria com que ficássemos mais aqui, porque há colegas, por exemplo, em Aveiro, há lá uma comunidade grande de alunos também do Palópio, e que acabam os seus cursos e permanecem lá, porque têm lá trabalhos, e que a Oliveira ainda, quem sabe um dia. Tu és de São Tomé e Príncipe, sim, sim. Não é? E costumas ir lá com que regularidade? Vais a casa visitar família? Fui duas vezes. Fui no ano 2012 e no ano 2016. Fui lá duas vezes. Não dá para ir sempre também. Claro, mas eu quero dizer que estás perfeitamente adaptada aqui em Oliveira do Hospital. Importa então sabermos de que forma é que vocês querem celebrar esta data, neste dia 25 e 26 de maio. Adler, queres explicar em que é que vai consistir, em que é que consistem as vossas comemorações? Sim, claro. Em primeiro lugar, nós queríamos fazer um jantar, gastronomia africana, como habitual, com o objetivo de fazer como se fosse um intercâmbio da variedade em termos de comida africana. Isto será no dia 25. E quem cozinha? Pelas quem cozinha, Adler? Pronto, nossas colegas aqui, principalmente as africanas, e... Que gostam de cozinhar, que sabem cozinhar, que ainda lembram como é que se faz os pratos típicos da África. Que tipo de pratos? Podes dizer se a Cátia quiser ajudar? Sim, em São Tomé, por exemplo, temos o molho de fogo, e também depois temos o prato típico mesmo de São Tomé, que é calulu, mas este prato nós não sabemos se vamos conseguir fazer, porque nós não temos todos os condimentos, os ingredientes, ingredientes suficientes para fazer. Mas também vamos fazer a cachupa, que é o prato típico de Cabo Verde, e depois de Guiné-Bissau é caldo de mancarra. Não sei se já... Não, não conheço. É uma nunca. Espécie de frango com a manteiga de amendoim. Uhum. Come-se com acompanhado de arroz. E foi fácil para vocês também habituarem-se àquilo que é a gastronomia de cá? É muito diferente da vossa? Não, por acaso não. É quase igual. A diferença só é no tempero. Pronto, que nós... Especiarias, se calhar. Ficar mais forte. É só isso, mas o comer mesmo é quase tudo igual. Quase tudo igual. Sim. Portanto, não foi... Tirando a parte tradicional, por exemplo, Portugal tem lá... Portugal tem os seus pratos, tem a feijoada portuguesa, tem o cozido à portuguesa também, né? Sim, como nós também temos nossos pratos típicos, mas o comer do dia a dia é parecido. E apreciam também os nossos pratos, sim, típicos? Sim, com certeza. A única diferença é um bocado só no tempero, que nós, os africanos, temos um tempero um pouquinho mais forte. Uhum. Isso. As especiarias, usam se calhar mais especiarias do que nós por cá. Sim, talvez. Tanto é que nós, eu recordo quando chegamos cá, eu das vezes quando ia almoçando na cantina, era sempre pipir, e até os colegas falavam, isso pica tanto, mas para nós era tão normal. Claro. Nós dizíamos, isso não tem nada de sal, isso não tem nada de piripiri. A diferença era só essa, mas se for isso, gostamos da comida de Portugal, comida de pratos de cá. Para nós não é tão diferente como o nosso. Não. Muito bem. Já agora voltava a passar a sua palavra ao Adler, a propósito então da programação, para ficarmos a par do que vão realizar. Sim, e no dia 26 de maio nós temos, pelas 14h30, teremos torneio de futebol, nesse caso o futebol feminino e masculino, e que será no pavilhão municipal. E depois às 17h, depois do futebol, nesse caso, vamos ter o convívio, o churrasco, no Parque Mandanélio, onde é uma atividade aberta a todos, a toda a gente, onde vamos colocar aí um grelhador e fazer umas assadas, é que é para continuar a festa e para nós podermos aproveitar mais o dia, para não ser só o jantar nem o torneio. E depois a seguir, no mesmo dia, no dia 26, às 22 horas, teremos uma festa de ritmos quente, que é uma festa alusiva ao Dia da África, com convidados principalmente que vêm, nesse caso, são convidados DJs de São Tomé. Felizmente temos também outros DJs que também são daqui do Oliveira do Hospital, que não são de África, mas como é uma atividade para todos, vamos misturar aqui tudo, está a perceber? Sim. Intercultural. Exato, e temos o DJ do DJ The Boss, que vem de Viseu, que é de São Tomé. Também temos o DJ Alione, que vem do Porto, que também é de São Tomé. E também temos o Kamikaze, que é uma empresa, nesse caso, composto por dois DJs. Um deles é cabo-verdiano e o outro é português. Muito bem. Portanto, um programa rico para celebrar em África. Marionel, portanto, toda a comunidade que está por cá deverá marcar presença, mas como já os teus colegas referiram, esta é uma iniciativa aberta a toda a comunidade. Contam mobilizar muita gente nesta celebração? Sim. Por exemplo, no ano passado tivemos uma boa aderência e muito do pessoal que não conseguiu comparecer ficou triste, alguns perguntaram se sobrou para provar e coisas do género. Isso na parte do jantar, que foi no ano passado. Esse ano tentamos abrir mais o nosso leque de pessoas, através do desporto, que vai ser um intercâmbio entre quem quiser se inscrever, Eptoliva, ou seja, cada um inscreve uma equipa e vai lá para ter não só um futebol entre africanos ou entre portugueses, mas sim um todo. E depois, relativamente ao churrasco, também entra já uma participação de quem quiser participar, ou seja, não está fechado a um público específico, exato, mas sim a toda a Oliveira do Hospital, quem quiser pode estar presente. E relativamente à festa, no final da noite, como todos nós sabemos, cá em Oliveira do Hospital, o DJ The Boss, que vem de Viseu, é alguém que move muito o pessoal cá. Já tivemos experiências como clientes, vá, de casas noturnas cá no Antigo Espírito e etc., que o The Boss teve presente, e muitos portugueses, muitos santomenses e outras comunidades que estão cá sempre aderem bem a ele. Por isso é que escolhemos-lhe como a referência e o cartaz da festa. Ou seja, esperamos sim que tenha muita aderência do pessoal. Muito bem, também por esse motivo é que vocês estão aqui, não é? Na Rádio Boa Nova, para darmos a conhecer esta vossa festa, este dia especial para viverem por cá, África. Já soube aqui um bocadinho daquilo que são as intenções da Cátia. Cátia, já agora, qual é que é o curso que tu estás a frequentar na Estugó? Neste momento, a terminar a licenciatura em Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território. Portanto, o DROT, não é? Sim. Curso de DROT. Já agora, o Adler, qual é que é o curso que estás a tirar? É o mesmo curso, o DROT, sim. Em que ano? Estou no primeiro ano. No primeiro, sim. E a Cátia a terminar, não sim, é? Sim. E já agora, o Marionel? Faço Engenharia Informática também, último ano. E a vossa intenção, futuramente, continuar por cá ou regressar às vossas origens? No meu caso, eu creio que eu pretendo ficar cá mais alguns anos para adquirir experiência mesmo na área. Uhum. É necessário. Depois, futuramente, não sei. E no meu caso, eu pretendo ficar aqui mais uns anos. Quer dizer, eu tenho volta de mais 5 anos, porque eu pretendo, depois da licenciatura, fazer o mestrado. Muito bem. Sim. Já agora, como é que surgiu a oportunidade de vocês virem estudar para o Oliveira do Hospital? A mim foi o convite de um amigo. Eu, por acaso, tinha aqui meus colegas que já os conhecia em São Tomé, e depois, eu antes estudava em Vila Real, e eles disseram que se eu quiser podia vir para aqui, porque é uma zona muito soft, muito boa, e foi assim. Ah, já estavas em Vila Real? Sim, já estava antes em Vila Real, no ensino secundário. Uhum. Sim. Muito bem, portanto vejo e fico satisfeita por verificar que vocês estão bem adaptados ao Conselho da Oliveira do Hospital. A realização desta festa é exemplo disso. Está o convite feito, não é? Toda a comunidade para que possa participar nesta vossa festa, neste Viver África, para assinalarem o Dia Internacional da África, que tanto vos diz.